É, mano. Aqui dentro é foda viver, entendeu? Você praticamente se sente um nada. Eu sinto muita saudade da minha quebrada, muita saudade da minha coroa. É foda viver dentro de uma cela, mano. É foda viver atrás das grades. Se liga na fita, maluco, porque a mensagem é certa. Caminho errado tomado, agora sofrendo na porra da cela. Acende o cigarro e vai se matando de pouco a pouco, vai. Assim é o incentivo que o sistema te dá mais. Quero paz, aliás, liberdade também. Nunca mais crescer os olhos em quadrado em 1100. Vacilei, fui grampeado, pulseirão prateado. Solidão a toda hora, vem me visitar no quarto. A saudade me invade, rezo pra não ser tarde. Largado, jogado, cabelo comprido, inimigo por todas as partes. Esquecendo da família que sempre me ajudou. Lembrei de muita gente, que saudade aqui deixou. Ó Senhor, salve os mano, não deixe que caia ou entre. Tá, segura bem forte na mão dos seus filhos, não deixe que a mãe enlouqueça. Acredito na paz, mas não tive muita fé. Me abraça forte, mãe, tô sofrendo que nem Zé. Aqui, aqui, perto de mim, perto de mim. Sem teu carinho pra me aquecer, pode acreditar, pode tento acreditar. Esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu. Mesmo na solidão, irmão, a mão de Deus me suspende. Eu não quero vir a guerra aqui, maluco, vê se me entende. Ceilândia, Samambaia, estrutural, recanto e riacho, Sobradinho, Planaltina. A guerra custa caro, quero ver a união. Sem tiro de oitão, sem mãe chorando, agoniada. Ao ver seu filho esbarrado no chão, na cadeia não é assim. Do jeito que cê vê, não se luta com tudo que passa pelo rádio e na TV. Muito bem, vou mais além. Aqui todo mundo é refém do vagabundo ao idiota que acha que todo dinheiro cai bem. Se eu choro, sim, choro muito amor, muito ódio. Imploro ao pai todo dia vencer o que nunca esqueça do nosso pódio. Nossa vitória, nosso orgulho de ser combatente, véi. Juro não quero mais ver o seu sangue escorrer pelos seus pés. Acredito na paz, mas não tive muita fé. Me abraça forte, mãe, tô sofrendo que nem Zé. Aqui, aqui, perto de mim, perto de mim. Sinto tão só sem teu carinho pra me aquecer. Pode acreditar, pode tento acreditar. Esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu. Do meu, do nosso, como quiser. Do beijo doce da mulher, da traição, do mundo cão. Mesmo na solidão tô de pé, se queres me ajudar, irmão. Parei de guerrilhar, ladrão. Não pinte mais a bomba branca de vermelho pelo chão. Então, cara, morte é uma lágrima que cai. Do pai, do melhor, do criador que nunca tá só. Mesmo aqui na solidão, te peço proteção pra toda a família sofrida que vejo é dia pedindo um pedaço de pão. Aí, turista, não entende o sentimento do morro. Daqui da cela, vejo na tela a favela pedindo socorro. Vejo na minha quebrada, mãe de empregada, vejo os loucos da minha área por qualquer besteira mata. Mas aí tô firmão, mesmo aqui na detenção. Agora que descobri que a vida do crime é só ilusão. Solidão que se vá, liberdade vai chegar. Mãe, não vejo a hora de lá fora te abraçar. Aqui, aqui, perto de mim, perto de mim. Me sinto tão só, me sinto tão só, sem teu carinho. Pode acreditar, pode tento acreditar. Esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu.